Fala aí, galera do Mídia da Bola. Meu nome é David Nick e hoje a gente está aqui com dois participantes para iniciar o segundo podcast do blog Mídia da Bola, www.mediadabola.rg3.net. E a gente também está no Twitter, www.twitter.com/mídia da bola. Hoje a gente está aqui com o Fagner e com o Pedro. Apresenta aí, galera. Salve, salve, galera da Mesa da Bola. E aí, galera, beleza? Bom, galera, hoje a gente vai falar dos assuntos mais variados aí, sobre o mercado aí das contratações, o futebol brasileiro e também no futebol internacional. E as especulações aí da semana. Bom, começando aqui então pelos os times na ordem que a gente já fez essa maneira, né, de falar das contratações no podcast passado. Então a gente vai fazer também nessa versão. No Atlético Goianiense, né, a gente tem aí a novidade aí do atacante Washington, do São Caetano, que estava no São Caetano. A gente já passou aí por Palmeiras, alguns clubes grandes aí do Brasil, e está chegando agora no Atlético Goianiense. Vocês sabem aí alguma coisa desse jogador? Olha, ele atuou no futebol paulista aqui pelo Palmeiras, né? Jogou a Série B desse ano pelo São Caetano. É um bom atacante, ele é canhoto, né? Olha, ele é um bom reforço para o Atlético Goianiense, né? Que vai disputar agora a Série A do Campeonato Brasileiro. E é bacana, assim, mas, né, a gente tem que esperar um pouquinho, porque ele também sofreu com muitas contusões de uns tempos para cá, então é uma aposta meio no escuro, assim. Mas vamos esperar para ver, né? E se É um sabe. bom reforço pro time do Atlético Goianiense, porque é um time pequeno que vem da Série B, que é de Goiás. Mas a gente para representar o estado de Goiás. E para eles é um atacante de peso. Eu gosto bastante do Atlético Goianiense, que eu vi um jogo deles na Série B. O modo de jogar deles é muito bom. Espero que saia bem, né, como atacante desse time. E você já. Você sabe quantos anos ele tem, o Fagner? Olha, cara, assim, não me recordo de quantos anos ele tem, mas acho que ele já deve estar beirando os 30 anos já. Beirando os 30 Por anos, aí. né? Eu Ele tinha foi. Ele foi pra, ele a noção mais tá ou indo para menos assim reforçar mesmo. o. É, ele começou, ele chegou aqui no Palmeiras, acho que ele já tinha uns 25 anos já, por aí. Já faz tempo já que ele passou pelo Palmeiras, então. Lembrando aí que o Atlético Ele tá indo para reforçar o melhor ataque, né? Melhor ataque de todas as séries, né? O Atlético Goianiense. Acho que, se eu não me engano, eles marcaram 77 gols. Não sabia dessa notícia, não. O Atlético Goianiense foi dar, assim, juntando as séries A, B, C e D, ele foi o melhor ataque, assim, de todos. Curioso. Bom, e lembrando também que o Atlético Goianiense perdeu aí durante a semana o zagueiro Antônio Carlos, né, que se transferiu para o Atlético Paranaense. O Atlético Goianiense contratou um jogador, que foi o Washington, e perdeu cinco, né? Mas manteve a base titular mesmo do vice-campeonato da Série B. Bom, e agora no Atlético O Antônio Carlos, ele tá. Antônio Carlos voltou, né, pro Atlético Paranaense, porque Isso, ele tinha saído, ele tava meio ligado com o pessoal de lá, tal. Agora deve ter feito as pazes, né, e agora. Bom, agora voltando aqui no outro Atlético, no Atlético Paranaense, que durante essa semana confirmou a saída do lateral Ney pro Internacional, né? O lateral Ney que era cobiçado aí por vários clubes, o Cruzeiro, o Vasco e o Palmeiras, né? Queriam contar o lateral aí, mas o Internacional acabou levando a melhor. Esse jogador conheço, já vi bastante jogos do Atlético Paranaense e vi o Ney jogando. Me agrada muito, é um bom jogador, tem um cruzamento muito bom. O que vocês acham aí do Ney, lateral, que se transferiu para o Internacional? Olha, ele é uma boa alternativa pro Internacional, já que o Internacional vinha jogando com o Bolívar, né, na lateral, o Fabiano Weller ali. Acho que vai ser bom porque, enfim, o Bolívar vai poder voltar para a posição de origem dele, né, zaga, vai poder disputar uma posição. E o Ney chega para ser o titular da camisa 2 do Internacional, né? E para a camisa, para lateral direito, o Internacional tem eu tinha o Marcelo Cordeiro, não sei se ele é lateral. Ele é lateral esquerdo, né? Agora eu tô lembrando aqui. Marcelo Cordeiro é lateral esquerdo. Então, eu não sei quem o Internacional tinha na posição esse ano. Sabe me falar aí? É, pra lateral esquerda? Não, pra lateral direita. Posição que o Ney tá chegando aí agora. Lateral direito ele tava jogando com o Bolívar, né, ali, É, né, beleza. meio improvisado ali e tal, que O entendeu? Bolívar que teve uma. Fazia uma linha de três e o Kleber acabava indo jogar no meio-campo. O Bolívar que teve aí agora uma dificuldade para renovar com o Inter, né? Mas parece que ele vai. Ele e o Andrezinho vão renovar com o Internacional. Aí até para É, disputar esse ano aí. hoje o Andrezinho foi confirmado, né? Isso. Hoje o Andrezinho foi confirmado hoje. É, mas parece que o. Pode ir pro Palmeiras ou Atlético Mineiro. Não, mas o Andrezinho, depois daquilo que você me falou, o Andrezinho confirmou que fica no Inter. Ele, depois de um tempo lá, ele confirmou a renovação com o Inter. E o Bolívar também acho que vai pro mesmo caminho também. Acho que vai renovar com o Internacional também. E agora voltando aqui, a gente. É, o Inter quer manter a base. Pode terminar. Quer manter a base para tentar o título da Libertadores. Entrar com força o Inter esse ano na Libertadores. É. Foi o título pro Inter, né? O Inter chegou a comemorar o título brasileiro durante alguns minutos, mas aí a Libertadores acabou saindo de bom tamanho aí pro Colorado Gaúcho. Chegando aqui no Grêmio Barueri, que pode passar a se chamar Grêmio Prudentino, né? Isso vai depender muito da diretoria lá e da administração da cidade de Barueri, mas isso não é o caso. A gente veio para falar do lateral Marcelo Oliveira, que estava no Corinthians e que se transferiu pro time de Barueri. Vocês conhecem o jogador aí? Já viu jogar? É mais um lateral que, né, que não deu certo no Corinthians, na lateral esquerdo, que não deu, que foi testado no lugar do André Santos, que não deu certo. Aí como o Corinthians está enxugando o elenco, vai ter, chegou o Roberto Carlos, né? Então o Corinthians sempre está emprestando vários jogadores, emprestou quatro para o São Caetano, agora emprestou o Marcelo Oliveira para o Barueri, né? É um bom jogador até, né? Mas é um bom jogador. É, mas você estava falando aí dos jogadores que saíram do Corinthians e se transferiram para o São Caetano. Hoje teve mais um, né, que foi o Everton Ribeiro, que satisfeito lá com a falta de oportunidades no Corinthians, ele se transferiu lá para o São Caetano. Você conhece o jogador Pedro Marcelo Oliveira, lateral que se transferiu pelo Corinthians para o Corinthians? Para o Corinthians não, para o Barueri, estava no Corinthians. Conheço, sim. É um jogador regular, né? Não posso dizer que ele é bom. Ele não teve espaço no Corinthians, que é um time que tá montando um time de estrelas agora, né? Tem Ronaldo, Roberto Carlos, chamando mais gente. E o Marcelo Oliveira, sabe que não ia ter, espaço, né? Muitos jogadores voltando pro Corinthians. Principalmente o Carlos Alberto, do Galo, tá voltando pro Corinthians e muito mais jogadores. E ele não é um jogador pra esse time grande igual o Corinthians. Pra mim, no Barueri, ele vai fazer um bom trabalho, porque ele tem talento, ele tem futebol e pode mostrar aí no time do Barueri. O Fagner, e o Marcelo Oliveira, ele é lateral direito, né? Ele é esquerdo. Ele é esquerdo. Ah, então beleza. Aí ele não teria chance mesmo, não, porque com a chegada do Roberto Carlos, é titular absoluto, não tem nem conversa, não. Bom, chegando agora também no time do Botafogo, que acertou aí durante a semana a saída do meia Thiaguinho pro Fluminense. Alguns clubes aí estavam interessados no Thiaguinho. Daí o Fluminense acabou levando. Eu, assim, nu eu nunca vi, particularmente, nunca vi o Thiaguinho jogar. Nunca prestei atenção no futebol dele. Mas deixa eu passar a bola aí pra vocês. O que vocês acham aí? Olha, pelo que eu pude ver assim do Thiaguinho durante o ano, ele é um primeiro volante, né? É um terceiro jogador de meio campo, mas o problema dele é que ele erra muito passe no meio campo. Ele não consegue, sabe? Ele só consegue dar passe curto, de 2 metros, assim. Não é um jogador que você. Que ele pega a bola e consegue dar um passe um pouco mais longo, tal. Então, assim, foi uma contratação a pedido do Cuca, né? Foi um pedido particular do Cuca, né? E pode ser que no Fluminense ele se dê bem, né? Porque conhece o Cuca, tem o Diguinho, que tá lá também, que jogou com ele no Botafogo. Então, pode ser que no Fluminense ele se dê melhor, assim, do que ele se deu no Botafogo, né? Mas também é uma contratação que a gente precisa esperar também. Como todas as contratações, a gente sempre precisa esperar. E aí, Pedro, o que você achou aí do Thiaguinho? Não, também nunca observei o jogador, não, porque ele não teve espaço no Brasileiro esse ano, né? Pelo Botafogo. E não deu pra observar, não. Mas pelo que o cara disse aí, vamos ver, né? Vamos observar. É, pode dar certo no Fluminense. Bom, no Ceará, a gente teve a contratação. Como diga o Kleber Machado, ou não, né? Ou não, né? Ou não. No Ceará, a gente teve aí a confirmação do René Simões, né? Como novo técnico aí. O René Simões que estava na. Não estava treinando nenhum time do Brasil, estava na seleção, se não me engano, da África do Sul. Né? Não, na África Da do Sul Costa não, Rica. da Costa Rica. A África do Sul é o João Santana. E também teve a confirmação do goleiro Eduardo, que estava no Náutico. No Corinthians, passando aí pro Corinthians, a gente já teve a confirmação do Danilo, né, essa semana. E a apresentação do Ralf. A apresentação do Ralf do Barueri também se caracterizou essa semana. Eu, pelo que eu já vi, dois bons jogadores. Vocês concordam com essa afirmação? Para mim, dois bons jogadores. Bom, o Ralf chega para compor o elenco, É. né? É um primeiro volante, né? Chega ali para disputar a posição com o Elias, com o Edu, com o Marcelo Matos, com o Jusilei. Então, acho que ele pode ter bastante chance, porque como o Corinthians vai disputar duas competições simultaneamente, então pode ser que no Campeonato Paulista ele tenha alguma chance, né? O Danilo chega para ser o titular absoluto, né? Para ocupar a posição do Douglas, que o Mano Menezes não conseguiu arrumar ninguém, tentou o De Federico, tentou o Elias, mas não deu muito certo. Danilo chega para ser o titular do time, ser o meio armador, ser o cérebro do time na Taça Libertadores. Tinha que parecer o maestro, né? O comandante ali no meio-campo. E aí, Pedro, qual é a sua opinião? Olha, sobre o Danilo, é o que ele disse mesmo. Danilo vai comandar ali o meio, vai ser o cabeça do Corinthians, né? Vai ajudar bastante o time do Corinthians. Ele tava na Europa, certo? Não, ele estava no Ele estava no futebol Kashima japonês. Antlers do Japão. Isso. Então, na. Futebol japonês. Não me lembro o nome. Kashima Antlers. Então. Ele é um bom jogador. Ele jogava aqui no Brasil, foi pro Japão cedo. Vai ser um bom reforço pro Corinthians. Agora o Ralf também foi uma revelação que o Barueri fez, né? Fez muitas revelações esse ano. Bastante jogadores que se destacaram no time Barueri. Inclusive por ter espaço, né? Porque é um time pequeno e a maioria teve espaço e conseguiu mostrar seu futebol. O Ralf é um bom jogador. Ele é meio, né? Ele é volante, primeiro E vai ajudar volante. volante. Então, o Corinthians estava precisando mesmo pro lugar do Douglas, que não conseguiu achar o ano passado, agora 2009 brasileiro. O Douglas saiu e não teve opção o Mano. É uma. Contratou outros jogadores para substituir, mas não à altura. O Ralf vem aí para substituir à altura. Não, o Danilo, né? Não, o Ralf que vai substituí-lo, não? Não, é porque Não, o Danilo. o Ah, então tá. Douglas. Vamos dizer, no caso, o Ralf é um camisa 5 e o Danilo é um camisa 10. Isso, é. Sim. Porque o Douglas saiu aí mais ou menos junho, julho, não me lembro. E o Mano tentou apostar no Elias, né? Improvisado naquela posição. E contratou o De Federico. O De Federico até começou bem, mas depois caiu muito e acabou sendo uma aposta no escuro mesmo. E o Fagner, você. É, na verdade, o De Federico é mais para a posição ali do Dentinho, que é mais lado de campo, tal. É, Até que o mas. De Federico, no final do Brasileiro, ele jogou bem, tal, ali no meio, depois de ter reforçado a musculatura, tal, de ter feito bastante treino, mas mesmo assim ele não é jogador da posição. É. O Fagner, você tem alguma notícia aí sobre se o De Federico vai ficar no Corinthians ou vai sair? Bom, como o De Federico chegou há praticamente tem 6 meses só, ele fica no Corinthians, ele joga a Taça Libertadores, né? E também não tem nenhum tipo de proposta para ele de fora ainda, porque também, né, uma revelação no futebol argentino, como ninguém conhece ainda, acho que vai deixar um pouquinho mais para frente. Então ele é novo, ele tem só 20 anos, ele tem bastante para crescer ainda para poder tentar voos mais altos e tentar jogar na Europa. É, não deu ainda para ele mostrar o futebol dele, ainda não. O verdadeiro futebol dele, né? Mostrou aí algumas partes, né? Mas acho que ele tem bastante futuro aí. Mas chegando aqui no Curitiba, o Curitiba falou. Não, o Curitiba falou, o Curitiba quer a contratação do Rafinha, né? Meio do Paraná. E falou que se libera. Só libera o Carlinhos Paraíba pro São Paulo se conseguir a contratação do Rafinha. Mas eu acho que o Carlinhos Paraíba acaba indo pro São Paulo sim. Essa negociação não tá, nem é de hoje, né? Essa negociação é de muito tempo atrás. Você acha que pode fechar com o São Paulo e o Carlinhos Paraíba, Fagner? Acaba lá. Então, acho que quando o Paraíba são os sujeitos e o Curitiba não tiver qualquer tipo de compensação agora, o Carlinhos sai e não deixa nada para o Curitiba, né? Então o Curitiba está tentando pelo menos negociar a ida do Rafinha, que pertence ao São Paulo, está emprestado ao Paraná, para tentar ganhar alguma moeda de troca para também não ficar de mãos vazias, né? Mas muito provavelmente o Carlinhos Paraíba não aparecer no São Paulo na representação do elenco dia 6 de janeiro, provavelmente ele deve jogar a segunda fase da Libertadores. Ah, então o Rafinha, ele pertence ao São Paulo. Exatamente, ele pertence ao São Paulo, e como o São Paulo, né, contratou Marcelinho Paraíba, contratou Fernandinho do Barueri, fez dessas duas contratações muito boas, né, o Rafinha não vai ter espaço de novo no São Paulo e provavelmente ele deve ser emprestado de novo. Ah, entendi. E aí, Pedro, o que você achou aí dessa. O que você acha aí dessa possível ida do Carlinhos Paraíba ao São Paulo? Ah, isso é conversa dele. Com certeza o Marcelinho vai. O Carlinhos Paraíba vai, sim. Eles estão fazendo isso só pra criar polêmica extrema, ele vai, sim, eu tenho certeza. E o São Paulo também tá montando timão, né? É, o São Paulo montando um grande time aí pro Brasileirão e pra Libertadores 2010. Por que não também pro Paulista, né? Muito tempo o São Paulo aí não ganha. O último Paulista que o São Paulo ganhou foi em qual ano, Fagner? O último Paulista que São Paulo ganhou foi em 2004. 2004. 2004 foi o último Paulistão que São Paulo ganhou. É. Mas chegando aqui no Cruzeiro, né, o time Celeste tentou investir na contratação do Ayala, né, o zagueiro que tá no Saragossa, e hoje foi eleito o melhor zagueiro do time do Saragossa. Mas o Ayala deu uma declaração, eu não me recordo em qual jornal que ele falou isso, e falou que o sonho dele é voltar e disputar o futebol, e jogar pelo futebol argentino. Então isso aí já frustrou bastante os planos dos cruzeirenses, porque ele mesmo deu essa declaração, então é muito pouco provável a vinda do Ayala pro Cruzeiro. Mas se viesse, seria um bom reforço, não? Bom, convenhamos que o Ayala já é um zagueiro velho, É. né? E eu acho que o Cruzeiro tem zagueiros melhores do que ele, e que eu acho que o Ayala viria mais para compor o elenco. Então, eu acho que apostar em dois zagueiros de idade mais avançada, como o Ayala e o Caçapa, eu acho arriscado. Eu acho que o Cruzeiro já fez uma aposta no Caçapa, que mal jogou. Eu acho que também apostar no Ayala também acho que não ia valer muito a pena. E como o Ayala quer voltar para o futebol argentino, acho que é melhor o Cruzeiro deixar o Ayala para lá e se contentar e ficar com os zagueiros que tem mesmo, que são melhores do que o Ayala. É, o Cruzeiro tem um jogador que é muito, um zagueiro que é muito bom, que é o Leonardo Silva, que jogou pelo Vitória, mas tem dois zagueiros, o Cruzeiro contrata, tem dois zagueiros. Um é o Gil, que veio do Atlético Goianiense no meio desse ano, e outro é o Thiago Heleno, que foi revelado pelo clube, mas são dois zagueiros caneleiros, horríveis, péssimos zagueiros. O Caçapa aí tá chegando, quer dizer, o Caçapa chegou, mas não teve chance, né? O Adilson Batista não deu chance pra ele. Eu acho que o Cruzeiro precisa, sim, contratar um zagueiro, mas como ele falou, acho que o Ayala é um zagueiro de uma idade um pouco avançada, acho que não seria muito bom aí pro Cruzeiro. Qual a sua opinião sobre o Ayala aí, Pedro? Bom, o Ayala tá velho, né? Tá com acima da idade, na hora de aposentar já. Ele não aguenta jogar a bola mais, mas ainda é um bom jogador, um bom zagueiro. Tá provando isso pela sua idade. E pra mim, o Cruzeiro devia deixar ele pra lá, já tem bons zagueiros. Pra mim, o Caçapa e o Leonardo Silva são bons. O Caçapa, além da idade, tá, quando ele entrou, eu achei que ele jogou bem, meu modo de ver. E, na minha opinião, o Cruzeiro já tem zagueiro. Deixar a zaga de lado, só renovar mesmo, porque a zaga do Cruzeiro tá boa. O Ayala, né? Isso. A torcida do Celeste pode esquecer. É, uma contratação meio difícil agora, né? O Ayala. Chegando aqui no Flamengo, né? O Flamengo que girou a polêmica aí. O Flamengo e o Palmeiras giraram a polêmica aí da semana. Foi em cima do Wagner Love. O Flamengo pediu, o Wagner Love, o Palmeiras pediu o jogador, o meia Fierro, para liberação do Wagner Love. Né? Isso aí, uma troca que não agradou muito os flamenguistas, né? Porque o jogador Fierro tava começando a entrar nas graças da torcida do Flamengo. Mas eu também acho que o atacante Wagner Love não vale muita coisa também não. Tem atacantes aí de mais qualidade que ele disponíveis aí no mercado, igual o Rafael Sobis, o Ricardo Oliveira, bons jogadores aí disponíveis no mercado. E o que vocês acham aí dessa possível troca aí entre Fierro e Wagner Love? Olha, o Palmeiras com certeza sai perdendo, porque o Palmeiras está sem atacante. O Obina saiu, o Robert está com dificuldade de renovar o contrato, o Ortigoza não terá seu vínculo renovado e o Wagner Love não quer ficar no Palmeiras. É. Ou seja, tá complicada a situação do Palmeiras com relação a atacantes, né? E também acho que se o Wagner Love chegasse no Flamengo, acho que ele ia conturbar um pouco o elenco, porque ele também é meio Adriano, assim, sabe? Ele gosta de ir pra noite e tal. Aí vê o Adriano com privilégios, ele não poderia acontecer com o Zé Roberto, o Flamengo dá um monte de jogar. Então é assim, a saída do Wagner Love pro Flamengo agora. Acho que o Flamengo tá bem, assim. Uma pena que vai perder o Zé Roberto, né? Muito provavelmente ele vai voltar pro Schalke 04. Mas acho que o Wagner Love não é uma boa pro Flamengo, não. Também acho que não, concordo com sua opinião aí. E você, Pedro? Bom, o Wagner Love não tem mostrado futebol igual no CSKA, né, lá na Rússia. Ele jogou bem mais lá do que aqui no Palmeiras. Eu acho que não vai valer a pena não, porque eu acabo de ver com a notícia que o Flamengo vai trocar o Fierro, o Everton e o Denis Marques no Wagner Love. O Denis Marques também vai, porque o Denis Marques não é um atacante muito bom, não. Mas o Everton é um, vamos dizer que é um lateral, um ponta, né? Muito bom, pelo meu ver. Eu acho que isso não vai dar nada, não. O Wagner Love vai voltar para a Rússia, com certeza. É, eu acho que ele vai acabar voltando para a Rússia também. Acho que o Flamengo não vai aceitar aí essa proposta aí do Flamengo, do Palmeiras, não. Acho que ele devia voltar para a Rússia mesmo. Bom, passando aqui, a gente chega no Goiás, né? O Goiás que acertou aí 3 reforços essa semana. O meia Matheus, né, que estava aí no Criciúma. O Augusto, também, que estava no Avaí. E o lateral, o grande reforço aí do Goiás essa semana, o lateral Jadilson, que estava aí no Grêmio. Muitos clubes queriam aí, né, o Jadilson. E ele acabou acertando, voltando, acertando sua volta com o Goiás. Também teve a saída do Léo Lima, né? Confirmada aí para ir pro São Paulo. O que vocês acharam aí? É, o Jadilson precisa voltar a jogar bola, né? É. Veio para o São Paulo, não apresentou um bom futebol, aquele futebol que ele jogou no Goiás. Foi para o Grêmio, também não conseguiu se firmar. Na Taça Libertadores, ele não conseguiu se firmar. Durante o Campeonato Brasileiro, tão pouco. Então, talvez essa volta para o Goiás, né, um local que ele já conhece, será treinado por Hélio dos Anjos novamente, né, já conhece todo mundo, já. Pode ser que seja uma boa para ele, para o Jadilson. Não sei se será pela bola, talvez não sei se foi uma boa contratação pelo Goiás, né? Mas acho que pode fazer bem para o Jadilson voltar para o Goiás. É, ele chegou a jogar também pelo Cruzeiro, né? Jogou também pelo É, Cruzeiro. também não se firmou. É. E aí, Pedro, o que você achou aí? Não, o Jadilson, ele é um bom lateral, mas, igual eu falo, é um bom lateral, mas não tá, só sabe mostrar futebol nem quem foi revelado. Alguns jogadores fazem isso, só sai do. É, tipo assim. O Goiás revela um jogador, manda pro exterior, depois volta ao Brasil e em outros times. Aí jogam bastante bem no time que revelou, foi o Goiás, e depois vai pro outro time e não joga nada. Quem sabe essa volta dele não faça ele voltar ao futebol que ele tem, né? É. E chegando aqui no Grêmio, a gente teve a confirmação aí, né, do zagueiro Maurício, que estava no Grêmio, não, que estava no Palmeiras, chegou ao Grêmio, e a saída do Léo, que estava no Grêmio, foi pro Palmeiras, a troca, né? O Maurício foi o zagueiro que se envolveu naquela briga com o Obina, e o Léo, né, chegou pro Palmeiras, foi pro Palmeiras. E essa troca, o que vocês acharam dessa troca? Eu acho que foi uma troca melhor para os jogadores do que para os próprios clubes mesmo, né? O Léo é um bom zagueiro, né? Mas é um zagueiro, vai, um zagueiro nota 6. Vamos dizer a famosa troca 6 por meia dúzia. É. Eu acho que foi bom para eles, né? O Léo vai ter, jogando no futebol paulista, vai mais visibilidade. O Maurício vai disputar a Libertadores pelo Grêmio, é uma boa vitrine, né? E acho que foi uma boa troca, assim, para os jogadores, assim, já que o Maurício não iria continuar no Palmeiras e o Grêmio tinha uma dívida com o Palmeiras, então acho que ficou de bom tamanho. Não, só te corrigindo aí, o Grêmio não disputa Libertadores esse ano, não, é. Falou o quê? Ah, desculpa. Não, que isso. Só corrigindo aí. E o que você achou, Pedro, dessa troca? Achei de bom tamanho, acho que é dois zagueiros de nível, mesmo nível. O Léo também é um bom zagueiro, o Maurício também. Mas apesar da briga lá, né, do mau desentendimento com o Obino, o Maurício acabou de sair do Palmeiras. Acho que essa troca é justa. É, o Léo, o Maurício, depois dessa briga, né, ele foi taxado por muitos aí como um jogador muito disciplinado, né? Porque depois desse acontecimento com o Obina, né? Então acabou aí indo para um bom clube que é o Grêmio, um clube muito grande, de grande porte. Chegando no Internacional, que fechou algumas contratações aí essa semana. É que foi o Bruno Silva, que estava no futebol europeu, no Ajax. O atacante Adriano, que estava no Vasco. O zagueiro Titi, que também estava no Vasco. O goleiro Muriel, que estava na Portuguesa. E o lateral Ney, que já falou, né, que estava no Atlético Paranaense. E tá aí correndo uma grande. Estava, né, correndo uma grande especulação em cima do Andrezinho. Mas o Andrezinho, como vocês já sabem aí, o Fagner já falou, renovou com o Internacional hoje. Acertou com o Internacional hoje. E dessas contratações do Internacional, o que vocês acham aí? O Tite é um zagueiro, não é um bom zagueiro. E aí também acho que ele não vai ter chances no time do Internacional. Chega para compor o elenco. É porque tem Fabiano Heller, tem Bolívar, tem o Índio. Então acho que são três zagueiros com bem mais qualidade do que o Tite. O Tite chega para compor o elenco, para se precisar poupar alguém no Campeonato Gaúcho, ele pode jogar, tal. Mas acho que a Libertadores, acho que é improvável que ele jogue. E você, Pedro, o que que acha? Não acho umas contratações de alto nível para um time grande igual o Internacional, né? Na minha opinião, o Internacional devia contratar mais jogadores com mais média, né? Eu não gostei muito das contratações, não. As Bom, se contratações. bem que o time titular, a base do Inter, é muito boa. O time hoje. Hoje, o time titular do Inter, acho que já sai na frente porque manteve a base, né? Acho que esse rolo do Guinha Azul, acho que não sei se vai dar em alguma coisa ele para vir para São Paulo e tal. Mas se caso o Guinha Azul não saia, o Inter tem um baita time para disputar a Libertadores. Eu acho que as contratações aí, as do nível do Inter mesmo que chegaram, foi o Ney e o Bruno Silva, né? O Bruno Silva que estava no Ajax e o Ney que estava no Atlético Paranaense. Acho que foram contratações felizes aí do Internacional. Além de especulação também da volta do Rafael Sobis, né? Que vai definir aí seu futuro pelo Twitter, né? O Cicinho também, né? Da Roma. É, teve as especulações também em cima do Cicinho. Chegando no Náutico, né? O Náutico acertou hoje o técnico Galo como aí substituto do Geninho para 2010. Bom, foi uma boa troca ou foi aquela famosa troca de 6 por meia dúzia? Parece que é, né? É, porque o Geninho não vale nada. E o Galo também não vale nada, então é esperar pra ver, né? Bom, e agora a gente chega aqui pra falar do Palmeiras, né? O Palmeiras fechou duas contratações aí durante a semana, com o zagueiro Léo, né, que estava no Grêmio, envolvido na troca com o Maurício, e o meia Márcio Araújo, que disputou, jogou em 2009 pelo Atlético Mineiro. E ainda corre a especulação em cima do Valdívia, né? Que está no Al Ain. O Valdívia já foi Já foi descartado, já. descartado, né? Ah, então. Foi descartado, já. Menos um. Já. Disseram que ele estava com reunião com o Palmeiras e tal, mas o Belu desmentiu. Mas se bem que a gente não pode acreditar muito em dirigente de futebol, né? É. Mas, a priori, o Valdívia não vai quebrar o contrato com o clube dele e ele não vai sair. Então é menos um aí, né? Pra chegar no Palmeiras. O Valdívia já teve a passagem pelo Palmeiras, né? Jogou até muito bem. Polêmico o Valdívia. Mas agora no Santos. O Santos fechou três reforços. Essa semana. Que foi o Marquinhos, meia que estava no Avaí. Um excelente reforço. O Bruno Aguiar, que estava no Guarani. E o Bruno Rodrigo, que disputou a Série B pela Portuguesa. E confirmou a saída do Kleber Pereira, que diz que se fosse para escolher em qual clube ele jogaria, ele escolheria o clube que está com o Luxemburgo, né? Ou seja, o Atlético Mineiro. O Santos aí do nosso participante aí, o Fagner, torcedor do Santos aí. O que vocês acharam aí dessas contratações aí do Santos? Bom, falando do Bruno Rodrigo, ele não fez uma boa temporada pela Portuguesa. Eu pude acompanhar bastante a Portuguesa esse ano. Ele não fez uma boa temporada. Ele fez um bom Campeonato Paulista, mas no Campeonato Brasileiro da Série B ele não se destacou. O Bruno Aguiar é um pedido particular do Dorival Júnior, que sempre elogiou o jogador durante a Série B. Elogiou vários jogadores do Guarani, o Bruno Aguiar estava entre eles e o Santos conseguiu acertar com o jogador. O Marquinhos chega para dar mais experiência no meio-campo, né? Para os meninos, para o Paulo Henrique, para o Neymar, para o Madison, né? O Santos precisava de um meia um pouco mais experiente. Né? E falando da saída do Cléber Pereira, era iminente que se o Marcelo Teixeira não levasse, ele também ele não ficaria, e foi o que aconteceu. Né? E parece que o Santos acertou com o Souza, atacante que jogou pelo Corinthians esse ano. Parece que só falta acertar os últimos detalhes. Eu vi esses boatos hoje mesmo, eu não tava muito por dentro, mas aí você falando, então parece que se confirmou mesmo o acerto com o Souza, atacante aí do Corinthians. E você, Pedro, o que que acha aí dessas novidades aí no Santos? O Souza ainda que foi sondado pelo Galo, né? É. Que ia pro Galo, mas desanimou aí. Sobre a vinda do Cléber Pereira pro Galo, eu acho muito bom, né? Porque o Éder Luiz tá de saída do Atlético Mineiro, né? E é um atacante aí pra substituí-lo. O Rafael Sobis também que pode vir, o Galo tem a chance de contratá-lo. Ele, o Inter, tá na briga. E eu acho que o Marquinhos vindo pro Santos vai ajudar bastante, porque pra mim foi o melhor jogador do Avaí no ano de 2009. Ajudou bastante o time do Avaí a chegar na Copa Sul-Americana. Que eu acho que tá de bom tamanho. Aí, que vem primeira divisão, primeira. Tá melhor aí. É. Tem muito a Série B. A Série B aí, eu acompanhei. E só isso aí. É, a gente. Só um comentário sobre a ida do Cléber Pereira para o Atlético. Sinceramente, eu não acho que ele seja um bom reforço para o Atlético. Bom, eu também não, sabe? Eu não acho que ele seria um ótimo reforço, porque o Atlético ele já tá cheio de atacantes. Chegou esse ano o Renteria, que não mostrou para que veio. Veio o Tardelli, que foi o artilheiro da temporada, sem comentário sobre o Tardelli, é craque. O Éder Luiz, que David, fala. desculpa interromper aí, mas o Alessandro e o Renteria já vai sair. Não, o Alessandro não O Inter sai. avisou. O Alessandro não O vai sair do Alessandro? Atlético, é. Sei não, recebeu proposta do exterior, né? Sei não, acho que sai sim. Acho que não vai sair não, do Atlético, não. Mas completando. O Renteria com certeza vai voltar, porque o Calil não gostou do trabalho dele aqui no Galo. É, o Renteria tem que voltar, porque o Renteria veio do Porto. Ele veio como uma grande aposta do Atlético para jogar ao lado do Tardelli. Mas o Renteria não fez absolutamente nada. Ele fez, se não me engano, um gol pelo Atlético. Em 20 partidas, mais ou menos. A gente tem o Éder Luiz, que é um atacante bom, rápido, mas é muito individualista, muito fominha. Tem também o Alessandro, que é das vezes que entrou, que teve chance, mostrou um bom futebol. Agora chegou o Muriqui, né, pra jogar também ao lado do Tardelli. É uma boa aposta. O Kalil ainda tá tentando, eu tenho notícia que o Kalil ainda tá tentando o Rafael Sobis ou o Ricardo Oliveira. Não tenho. Não sei ainda como é que tá as negociações. Diga. Olha, tem um Alessandro, o Reteria e o Pedro Aldone, né? É, o Pode Pedro ser Odone, bom o Pedro reforço. Odone já vai voltar para o Atlético Paranaense. Ele foi Com emprestado, agora certeza. ele vai voltar para o Atlético Paranaense. Não pode, como deve. É, deve voltar mesmo. É, eu acho que a ida do Caio Pereira para o Atlético, o Tardelli vai perder muito se os dois forem titulares. Porque são praticamente da mesma posição. O Cléber Pereira sai muito para buscar jogo. Tardelli também. Então eu acho assim que. Acho que é bacana, por exemplo, se o Éder Luiz não continuar no Atlético, eu acho bacana montar uma dupla Muriqi, Tardelli. Uma boa dupla de ataque pro Atlético. Rafael Sobis se vier também, né? Ah, se o Rafael Sobis vier é para ser titular do lado do Tardelli, porque Com assim, certeza. a gente também não sabe como o Rafael Sobis está, né? Como ele está no futebol, acho que da Arábia ou do Catar, Eu acho que é dos a Emirados gente não sabe como ele Árabes. está. Às vezes ele. Eu acho que ele joga nos Emirados Bom. Árabes. Então, a gente não sabe como ele está, né? É. Então, ele pode ter saído daqui em alta e pode estar voltando, né? Então, a gente também precisa esperar um pouco para saber. No papel, se caso o Rafael Sobis seja venha para o Atlético. Fará uma excelente dupla de ataque com o Tardelli, mas também precisa esperar um pouco. É uma dupla de ataque de estrelas mesmo, né? Porque o Tardelli já mostrou que ele é craque, ele mostrou esse ano que ele craque de bola, joga muito mesmo. Então, é esperar para ver, né? Ele ainda quer ir para seleção, né? Agora tem que conquistar o É, mas eu espaço acho lá muito com o difícil. Dunga. Eu acho muito difícil. Para Também, mim, também. se não for o Robinho, vai o Adriano. Porque com certeza Luiz Fabiano e Nilmar é a dupla de ataque titular da seleção. Com certeza. Com Pra mim vai certeza. Robinho, Luiz Fabiano, Nilmar e Adriano. Se o Robinho não for, o Tardelli pode abrir uma brecha, assim, né? É, se o Robinho não for, acho que o Tardelli pode pegar. Ou então o Pato também tem o Pato, né? É, Pra tá pegar ali fazendo bom na vaga. futebol lá na. Na seleção, acho que só tem uma vaga em aberto, que é a vaga do Adriano. Eu acho que ainda pode acontecer alguma coisa, assim, Dunga pode mudar de ideia. Que Robinho, Luiz Fabiano e o Nilmar, pelo que fez no final das eliminatórias, vai. O Robinho vai pelo conjunto da obra, pelo que fez durante os 4 anos com o Dunga, o Robinho vai. Luiz Fabiano ganhou a camisa 9 no jogo contra o Uruguai aqui no Morumbi. Esse aí não perde mais. Mas se tem uma vaga em aberto, é a vaga do Adriano. Eu acho que o Adriano não perde a vaga, né? Eu também acho que o Adriano não perde a vaga, não, mas eu acho que tem uma vaga aberta que é a do Robinho. Eu não acredito que. Se o É. Robinho não melhorar o futebol dele, porque hoje a gente viu o Manchester City 2-0 em quem mesmo? Eu esqueci. Com quem que o Manchester. No Stoke City, isso. Stoke City. O Manchester City vencendo o Stoke City. O Robinho não fez uma boa partida. Né? O Tevez fez 2 gols. O Robinho não fez uma boa partida. Não, o Tevez fez o segundo gol. O Tevez fez É. o segundo gol. Quem fez o primeiro gol foi o Ah, Petrov, né? é. Petrov, né? Petrov. Petrov, é, tá Isso, certo. isso. Agora, não sei se vocês concordam comigo aí, mas o Robinho começou como titular, mas não fez nada. Né? Pra quem viu o jogo aí, o Robinho não fez nada. É, eu assisti o jogo, né? Só deu passe pro gol. Mas é pouco. É pouco. É pouco pelo que É. o Bellamy vinha apresentando no, Sim. nesses 6 meses. O Greg Bellamy, o meia galês, ele tá jogando muito bem, tá merecendo ser titular do Manchester City. Mas na seleção, o Robinho é homem de confiança do Dunga. É o atacante que, quando o Dunga precisou na Copa América, o Robinho foi e resolveu. Né? Toda vez que o Dunga precisou, o Robinho tava com ele. Então, esse tipo de jogador técnico geralmente gosta. Então, acho que o Dunga não vai abrir mão do Robinho. Nem do Luiz Fabiano, nem do Dilmar e nem do Adriano. Acho que essas 4 vagas do ataque já estão fechadas. Só aconteceu alguma coisa muito espetacular assim até a Copa para esses 4 atacantes não irem É, o para. Tardelli tem uma vantagem ainda por ser eleito o melhor atacante brasileirão, né? É, mas aí também. Acho que eu acho que na frente do Tardelli ainda vem o Alexandre Pato. Porque o Alexandre Pato, pelo que ele tá fazendo no Milan, já mostra que ele é um craque de bola, joga muito mesmo. Eu acho que na frente do Tardelli veio o Pato. É, desde, mas tem esse trem, né? Ele joga bem no Milan, mas na seleção não tem É, apresentado bom futebol. e quando foi a época daquele Dunga, em 2008, começou a chamar vários atacantes assim, com idade olímpica, surgiu uma conversa assim que o Dunga não gosta muito do comportamento do Pato, maneira como ele se expressa com relação aos companheiros, tal. É, sabe? Então acho que isso conta muito assim para um técnico, por isso que o Pato foi praticamente descartado da seleção e começou a chamar o Tardelli, começou a procurar outras alternativas, né? Então, acho que o Tardelli vamos dizer assim, se acontecer alguma coisa com alguém, vai o Tardelli. Acho Com que certeza. o Pato meio que fechou as portas para ir na seleção, o Pato e o Diego, né? Uma pena, porque são dois excelentes jogadores que mereciam ir uma Copa do Mundo, mas pelo menos para essa, acho que é muito, muito difícil eles irem. É, mas tem muita água para rolar ainda. Tem a Champions League aí tá em andamento, vai acontecer até a Copa, né? Então tem muita gente pode surgir aí ainda e mudar a cabeça do Dunga, né? Quem sabe até o Tardelli, né? Começar aí 2010 muito bem, mudar a cabeça do Dunga. E O Hulk também teve espaço, né, na seleção. Eu acho que ele fez um bom trabalho, né, na seleção. não, eu acho que fica entre esses mesmos. Se não for o Tardelli, vai o Pato. Se não for o Pato, vai o Tardelli. Eu acho que fica entre esses dois, né? Acho que não chega outro para concorrer à vaga, não. Bom, galera, então vamos despedindo. Até porque o Hulk. Até porque o Hulk nesse final de semana ele recebeu uma bola na entrada da área, ele mandou a bola para lateral. Foi ridículo. O lance foi ridículo, mano. Eu não cheguei a ver, não. Foi no jogo. É, eu tá assistindo o Campeonato Português. Nossa, que horror, cara. Foi no jogo contra quem? Foi Porto e Benfica. O Benfica ganhou de 1-0 o gol do mito Saviola, né? Ah, é. Que até especularam em todos os clubes do Brasil, Saviola, né? Bom, galera, então vamos despedindo então, né? Já tá muito. Já alongamos muito o programa. A gente vai despedindo aí. Fala aí, galera. Bom, foi bacana participar desse primeiro, né? Desse meu primeiro podcast. Espero participar outras vezes. Achei muito legal discutir esses assuntos. Se tiver oportunidade, pode me convidar que estamos aí. Uai, sempre vão convidar, uai. A gente precisa mesmo. A gente agradece a sua participação aí, Fagner. Muito obrigado mesmo. Bom, despede aí, Pedro. Bom, galera, novamente espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, segunda edição. A gente está tentando melhorar. Não deu para fazer mais, né? Mais na semana, por causa de viagens, trem. A gente é mais, com certeza, nós vamos fazer mais aí durante a semana para agradar você, que é o nosso ouvinte aí. Bom, galera, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Agradecer mais uma vez aí a participação do Fagner. A gente vai sempre convidar ele. Muito obrigado aí, Fagner. E até a próxima, galera. Por nada. Valeu!